Chama na bota, papai, que isso é pisada de vaqueiro. E essa eu ofereço pro meu parceiro Jake, sua esposa. Alô, meu parceiro Maílson Divulgações, bota pra moer. As gatas tudo doida, descendo até o chão. Já está tudo preparado, pode ligar o paredão. Eu não ligo pra nada, eu quero é farrear. A festa começou e não pode parar. Eu vou pra revoada, eu vou pra revoada. Isso é pisada de vaqueiro, pipoco das vaquejadas. Eu vou pra descendo até o chão. Já está tudo preparado, pode ligar o paredão. Eu não ligo pra nada, eu quero é farrear. A festa começou e não pode parar. Eu vou pra revoada, eu vou pra revoada. Isso é pisada de vaqueiro, pipoco das vaquejadas. Eu vou pra revoada, eu vou pra revoada. Amanhã é sexta-feira e na segunda eu não ligo pra nada. Eu vou pra revoada, eu vou pra revoada. Isso é pisada de vaqueiro, pipoco das vaquejadas. Eu vou pra revoada, eu vou pra revoada. Amanhã é sexta-feira e na segunda eu não ligo pra nada. Bota pra tocar no paredão, isso é pisada de vaqueiro.